meio do vento no fio. A chuva cai feito um rio que alaga as ruas de terra. No poste a luz que pisca, pica estrobo na balada. Neblina densa deixa a noite mais tensa na quebrada. E até quem não deve nada se esconde quando vê o farol apagado que pode apagar você. Será que é a blaze dos homens da lei? Ou será o golfe dos que aqui fazem a lei? De longe não dá pra saber, rua escura, vidro fumê. Deus me ajuda, eu não vou correr, não tenho por que temer. Se bem que espírito sem luz é o que mais tem. Inimigo não declarado só porque você tá bem. Pois bem, melhor desencanar dessa neurose. Negatividade é droga e assim vou morrer de overdose. Vou contra a luz, tiro o capuz, sei lá, por prevenção. Se me confundem com alguém, essas horas não vai ser bom. Cheiro de gasolina, vidro sulfilmado de golfão. Devendo na biqueira é vala, essa bala é sem perdão. Nós, trampando nó em fuga, desespero. Nós, trampando é sangue frio no meio fio e uns bueiro. Ligeiro pela quebrada, viela é quintal. Nelas já dei muita porrada, também corri do mal. Cada buraco, suspensão, balança, lama, lança para o lado onde a visão alcança. Do meu carro apagado, seguindo a pista relatada pelo medo. Vindo à vista, blusa preta, caminhando na espreita. Adrenalina sobe, o patrão na espera. Se nós volta sem o corpo, aí nós mesmo quem já era. Meu parça logo aponta o dedo, dedo no gatilho, arma ponto, pronto pra subir o alvo que foi salvo pelo gol. Estrondo, giroflex, cantei pneu. Pelo retrovisor eu vi que ele sobreviveu. Na curva atrás do golfão, mais um que pensa que é bandido. Foco na missão, há tempos assim tenho vivido. Me dera farda e a carga da hipocrisia. Sou assassino no gueto e herói pra burguesia. Um dia eu quis salvar o mundo até acordar. Que ninguém quer bandido preso, só corpo pra contar. Vagabundo bom é morto pra valer a metralha. Quanto mais haver corpos, mais mérito a medalha. O pensamento vai longe nessa perseguição. Um aparece na janela, os tiros na contramão. Fazer valer a profissão que a vida não alisa. Na troca deu pra ver o sangue escorrendo para a brisa. O carro perde o controle e rola no penhasco. Dito feito, o efeito que faz de mim um carrasco. No meio dos destroços, são mais dois sem saída. Sem tempo pra remorso, a missão tá cumprida. Por um fio, soei frio quando vi passar o golfão a milhão e a barca virar. A esquina onde a injustiça faz sua linha. E um mano quase pagar por uma dívida minha. Por causa do crack, minha mãe avisou. Antes de perder o rack, a carteira e o televisor. Eu já ouvi do pastor, por isso tava ciente. Que não existe perdão pra quem rouba do próprio ventre. Me sinto um lixo, sem sentido de existência. Agindo como um bicho, preso na abstinência. Nessa decadência, onde a pedra tá em alto. Um mano quase morrer, é tudo por minha causa. Mas o que mais me falta, hein, pra eu aprender? Pelo crack absorvido, sem sentido pra viver. Com o corpo vazio, onde a lágrima cai no rosto. Vergonha pra quebrada, pros meus pais seu desgosto. Ô pai, por favor, escute seu filho. Agradeço ao senhor por ter travado aquele gatilho. Por ter protegido um irmão que segue os passos seus. Que quase encontra a morte por um erro que é meu. Que da próxima vez seja eu. Sou maduro pra saber que a vida cobre, não alisa nos juros. Até essa ovelha desgarrada teve segunda chance. Pra Deus, será que até mesmo eu sou importante? Será?